Começa agora, Curva de Rio Podcast. Olá, tranqueira de Jack, eu sou Rafael Almeida e comigo aqui hoje está José Filho. E aí, galera, tudo bem? Comigo também, Lucas Oliveira. E aí, pessoal, quer saber onde foi parar o banco? Matheus Mantuan também está conosco. Bem, pessoal, eu queria dizer que se alguém vê o Robert Paulsen de cabelo preto passando na rua, é o nosso host Rafael Almeida. Filho da puta. E como já deve ter ficado nítido, hoje vamos falar sobre Clube da Luta. Já quebrando as duas primeiras regras do Clube da Luta de cara. Vamos falar sobre o filme agora. Você conhece Tyler Durden? Clube da Luta era um presente meu e do Tyler. Nosso presente para o mundo. Vamos começar falando sobre o criador da obra, o Chuck Palahniuk, que escreveu o livro, também Clube da Luta, o filme dirigido por David Fincher. Chuck Palahniuk, Matheus. Eu acabei lendo agora, nessa última semana, o livro para poder gravar com vocês o episódio em si, né, agora. Pelo que eu vi que fala dele na capa e a gente deu uma pesquisada em cima, o cara tem uma vida bem conturbada, né? Ele foi lutador amador parte da vida, já trabalhou com ele, subtrabalhos diferentes, já fez várias coisas que não é especializado para ser, apesar da formação em jornalismo que ele tinha, ou tem, afinal, ele tá vivo até agora, né? Não tinha, tá aí ainda, pelo menos. Acho que diploma de jornalismo não inspira, né? No Brasil, até o final da vida. No Brasil não é muito necessário, mas sei lá, pelo menos tem importante. Enfim. E teve uma vida bem conturbada também. Teve o pai assassinado, o avô cometeu suicídio, matou a esposa dele. O livro, pelo que eu li, reflete bastante o que foi a vida dele em termos de violência seca, aquele niilismo mesmo. Meio agressivo, no caso. Convenhamos, o cara pra escrever Clube da Luta, ele tem que ter sido meio traumatizado, né? Não é um livro assim... Pelo menos um filme, o livro eu não sei, mas não é um filme muito leve, né? Coisas estranhas aconteceram. Pode falar, Lucas? Você vê muito do personagem principal surtando, tipo, pirando como se tivesse passado por esse tipo de vida. Por mais que no filme ele não tenha tido uma vida muito conturbada, ele é um cara completamente pirado. Porque chegar ao ponto de criar uma dupla personalidade pra tentar viver uma vida do jeito que ele realmente queria. Quando eu assisti a primeira vez, eu era muito novo, então pra mim nem passou pela cabeça até ver no final que era uma outra personalidade. Mas eu assisti de novo, depois já de grande, e, tipo, dá tão na cara, tá ligado? Só que você ignora, tá ligado? Peraí, que o filme dá. Como assim depois de grande, Lucas? Você tem 1,5 m até hoje, porra. Depois de velho. Depois que ele perdeu a virgindade, Matheus. Ok, caramba, beleza, porra. Entendi, foi mal. Gente, tem uma outra curiosidade, momento Wikipédia do Zé, do autor do livro. Cara, ele era casado com uma mulher, no entanto, ele já vivia com o namorado dele. Ele era casado no cartório, mas morava com um namorado. Então, assim, o rapaz não era nada normal, né? Meu Deus. Calma aí, ele era casado com uma mulher e tinha um namorado e vivia com esse namorado enquanto era casado com uma mulher. No papel, ele era casado com uma mulher, mas ele vivia com um cara. Confuso isso, né? Calma aí, mas normalmente quando você é casado com uma pessoa, eu acho que você mora com ela. Não é uma regra, cara. Não é contrato, cara, isso não é obrigação. Entendi, quando você escreve Clube da Luta, as regras não se aplicam, né? Com certeza. Ele provavelmente, tipo, tava tentando ficar um pouco fora da mídia, tentando não ser, tipo, muito falado, e talvez por isso que ele deixou ele como casado como mulher, pra não ninguém ficar enchendo o saco, você é gay, fala como que é ser gay, tá ligado? Ainda mais nessa época, tá ligado? Que tinha, o pessoal precisava muito mais desse tipo de coisa. Ah, mas cara, ele escreveu o Clube da Luta. Qualquer coisa que ele fizer depois disso, tá tranquilo, velho. Todo mundo vai perdoar. Imagino que sim, pelo menos, né? Bem, além aí do escritor, o Palahniuk, que imagino que nem sabia que ia ter um filme tão cultuado depois de ter escrito o livro, o primeiro livro da carreira dele, aliás. O David Fincher, que é o diretor desse filme, que fez um tremendo sucesso depois que saiu do cinema e foi pro home video em geral, na época não tinha um grande prestígio como tem hoje. Hoje é indicado ao Oscar direto, todo mundo, todo estúdio quer fazer um filme com ele. Na época ele era conhecido por ter feito o filme Seven, que eu sou fã pra caralho do Seven, acho que na mesa aqui todo mundo deve ser, né? Ah, porra, que por favor, né? Seven é do caralho, 95 aí, o Kevin Spacey fazendo John Doe. Fui lendo referente a como que ele chegou, a que ele dirigiu o filme, e eu encontrei a história que eu não sei se é real ou não, porque foi bem as caralhas que eu achei a história na internet. Em que um dos roteiristas que trabalhou com ele um tempo leu o livro Clube da Luta e falou: porra, isso podia ser um puta filme e o David Fincher poderia ser um bom diretor pra esse filme. E ele tava ligando pro David Fincher, conhecido dele, falou: não, tem um livro aqui, você vai gostar, vai ser da hora. E o David Fincher sempre respondia: não, eu tô sem tempo, não posso ler agora, não dá pra fazer isso agora, eu tô muito ocupado. Teve um dia que esse maluco ligou pro David Fincher à noite, de madrugada já, e leu um capítulo específico, que a gente fala dele mais tarde. Aí o David Fincher falou: porra, é isso que eu quero fazer agora. Por causa de um capítulo, o cara leu um telefone pra ele. Ele resolveu fazer o filme e deu no que deu. Pelo menos funcionou bastante. O David Fincher, cara, ele é um puta no diretor. De todos os filmes dele, eu só não vi um. E todos são ótimos filmes. E, tipo, ele só trabalha com ótimos atores. Você pega aí no próprio Clube da Luta, tem o Edward Norton, Brad Pitt. Daí você vai no Quarto do Pânico, tem o Forest Whitaker, por exemplo. Além de diretor de filmes, ele também é diretor musical, né? Clipe de vários artistas famosos. Ele tem um trabalho bem interessante e atualmente tem a série House of Cards. Acho que vocês devem gostar dessa série, né? Porra. Eu, infelizmente, só um não comecei pouco a assistir ainda, mas pretendo. Cara, assista. Não, tira a preguiça, pode assistir, porque sem fazer propaganda, a série é foda. Ele dirigiu o primeiro episódio, né? O David Fincher. Tem a produtora executiva, eu imagino. Exato, diretor e produtor executivo. Maravilha, muito bom. Eu não acompanho muito clipe musical, não tenho muito paciência pra ficar vendo. Agora eu tô vendo que ele dirige alguns do Aerosmith, né? Então faz um tempo já que ele dirige clipe. Desde 85 tem aqui na filmografia dele clipe que ele tava dirigindo. O cara é realmente antigo no mercado. Ele é diretor de clipes antes de dirigir filmes, né? Sim. Não, só destacar aí os prêmios do David Fincher, né? Melhor diretor no Globo de Ouro em 2011 com A Rede Social. Puta filme. E em 2013, melhor direção dramática no Emmy com House of Cards. Então o cara merece uma certa atenção. O cara mandou bem, realmente. Várias indicações antes também que ocorreram. Ganhou esse, mas tem várias indicações que também valem o nome, querendo ou não. Bom, o Clube da Luta foi lançado em 99. Ele foi um filme que não teve muito sucesso, né? Ele não nem se pagou. Foi um filme que teve um orçamento superior ao que teve de bilheteria. E hoje em dia é considerado um clássico, né? Um filme cult, pode-se dizer assim. Cult. Esse termo é um pouquinho estranho. É que assim, cult é sinônimo de filme merda, né? E não é um filme merda, é um filme muito bom, cara. Não fala que é cult. Fala que a pessoa não conhece, mas cult não. É que assim, Matheus, os personagens, se a gente for analisar, eles são bem antissociais, né? Cult, hoje em dia, as pessoas são antissociais. Talvez seja essa relação que o Rafa quis passar pra gente. Pode ser. Cult, tá, normalmente é a desculpa que o pessoal quer falar pra um filme que é ruim e ele gosta, tá ligado? Exatamente. Vai falar que o filme é cult. Tipo Donnie Darko, tá ligado? É uma bosta e todo mundo gosta, mas porra, é cult, só isso, porra. Donnie Darko é bom. Não. Você gosta? Não, eu gosto, mas eu sei que o filme é meio ruim, tá ligado? Por 6 meses eu não conseguia dormir. Com insônia, nada é real. Tudo fica distante. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Assim, você acha que rola uma identificação da galera com o personagem principal? Ah, mano, eu acho que tem muita gente que passa por um período da vida, tipo, naquela, que nem no começo, tipo, é casa, trabalho e algum hobby ridículo, tá ligado? E você sente que sua vida não tá andando. Acho que deve ter bastante gente que se identifica com ele nessa parte do filme. É que, na verdade, as pessoas, elas têm medo de ser quem elas gostariam de ser, talvez seja por isso. Eu quero ficar vendo aquela vidinha segura, sem graça. Eu acho que é bem a questão da contracultura que eles falam, que tipo, o Edward Norton seria, no começo do filme, aquele cidadão padrão. Ele estudou, ele trabalha, ele tem dinheiro, a casa dele comprada, e com um monte de coisa que ele não precisa, e ele chega aquele lance do, porra, e agora? O Lucas aí, que eu sei que é fanzaço de Raul Seixas, é aquele lance do ouro de tolo, sabe? Eu Sim. consegui o carro, eu tenho aqui a minha vida, mas e agora? O que eu faço? Ele chegou numa certa idade já, ele percebeu que aquelas metas que ele tinha aos 18 anos não vão ser alcançadas. Ele não vai ser milionário, ele não vai ser famoso, ele não vai casar com a Scarlett Johansson. Com certeza. Aí você tem aqueles problemas modernos, entre várias aspas, que é a questão da insônia, os medicamentos e tal, o tipo de coisa que talvez por essa identificação com esse homem médio, entre várias aspas de novo, tenha causado e que ele ficou tão cultuado depois do lançamento do filme, que não teve divulgação, teve pouco orçamento, mas quando saiu em vídeo, quando começou a ter uma divulgação em TV, ele teve um grande sucesso, né? Pelo menos o pessoal. Assim, é um estrondo, assim, fazendo uma pesquisa pro podcast sobre o filme, eu percebi que tem muita gente, assim, em comentários de site, que fala que é o melhor filme que já viu na vida, o melhor filme da história, assim. Uhum. A galera tem uma coisa por esse filme que é um pouco diferente de outros filmes, né? Eu entendo, sim. Explodiu a cabeça de muita gente, tá ligado? Esse filme. Fora que assim, né? Muita gente, se a gente for pegar os três atores, os três principais no filme, Brad Pitt, o Edward Norton e a Helena Bonham Carter, né? Que elas eram, que eles eram em 99 e o que eles são hoje, né? Muito do que eles são hoje talvez se devam também a colaboração do Clube da Luta. E só uma correção aí, o Rafa. O orçamento dele foi 63 milhões de dólares e a receita gerada foi 101. Então eles conseguiram recuperar, sim, o valor investido. Recuperar, eu peguei dados divergentes, então, mas acho que em bilheteria, bom, não sei. É porque pode ser que se reagiram ao longo dos anos depois que o filme virou cult, né? É, então vamos de DVDs e afins. Com venda de VHS, né? É, você pegar esses atores principais, como o Zé tava falando, o Edward Norton, ele começou uma carreira, que eu vou usar o termo que eu tô sendo cuzão aqui de falar, cult, começou fazendo aqueles Cape Fear, a outra história americana, que teve indicação ao Oscar, que é um puta filme, mas não é de um grande mago. Esse aí não é cult, não. Teve uma grande bilheteria, cara, pouca gente conhece, viu? E no ano seguinte do American History X, da história americana, que ele foi fazer o Clube da Luta. Deu uma emagrecida foda, vamos combinar, que ele era, tipo, gigante. Era bombadinho, porra, né? Então, o Edward Norton foi esse, e também teve aí o Brad Pitt, que não sei como é que tava na época. Vocês têm uma noção de como é que ele tava em 99, se ele tinha fama, sei lá, que ele tinha atuado já? Não vi muita coisa em cima dele. É, ele já era o galã, né? Ele já foi... Ah, o Seven, né? Acho que o Seven, talvez o... Seven, Entrevista 12... com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro, verdade. Os 12 Macacos também, acho que foi um filme que marcou bastante a minha infância, não sei, assisti bastante. Os 12 Macacos era legal, Bruce Willis e Brad Pitt, verdade. Puta filme bom. É que ele era galã, sim, ele era galã, mas ele não tinha aquela noção de ser um ator de bons filmes. Hoje, tipo, o Tarantino chama ele pra fazer filme... não acontecia muito na época. Tipo, os grandes filmes que ele fez mesmo antes do Clube da Luta foi o Seven, que foi o próprio David Fincher que dirigiu também, como a gente falou antes. Eu não digo de bilheteria, eu digo realmente daquela... filme ser bom. É, exatamente, aquele filme que realmente impacta. Você fala, porra, que parada foda. Que fala, pô, vou lembrar disso por um bom tempo. Foi o Seven, foi o Clube da Luta. Depois que ele passou a ter outros filmes no mesmo padrão, pelo menos. Enfim, acho... Você não gosta de Entrevista com o Vampiro, Matheus? Ah, cara, eu acho uma merda, sim, tá ligado? Eu acho que no cinema... Cara, que eu acho que no cinema... No cinema só tem um vampiro, um filme de vampiro bom, que é o Blade. Blade 1 e 2, fácil. Tem fora o isso, Drácula de Bram Stoker? Uma bosta, não? Cara. Ah, não, Matheus. Pariu. O Coppola errou em fazer aquilo. Eu acho que aí é uma pauta bacana pra gente discutir num futuro podcast, hein? Sim. Que já rolou uma discussão aqui. Você vai ser espancado se a gente fizer esse podcast. Porque... eu sou um cara grande, não preocupa não, cara. A gente dá jeito, tranquilo. A gente vai se espancar com palavras, cara. Só pra concluir, eu acho que o Blade não é melhor nem que a Buffy. Não. Cara, uma coisa pra você. O Blade nem é 100% vampiro, ele é só meio vampiro, mano. Vai ser ele anda de dia, foda-se, The Daywalker. Se você quiser viver no mundo real, é melhor aprender a puxar o gatilho. Lembre-se bem, o cara é foda, não vai. O único cara que consegue brigar com música techno no fundo e ficar foda é o Blade. Ele merece ponto, cara. Pô, o cara é bom. Acho que depois dessa base aqui que a gente teve sobre o antes do Clube da Luta, o pós, a produção, os atores, a gente poderia começar a destrinchar na melhor maneira possível aí esse maravilhoso filme que a gente teve. Mas antes tem que levantar um ponto bem interessante que sempre gera discussão quando alguém fala sobre Clube da Luta na mesa. Duas pessoas sobre Clube da Luta gera discussão nesse exato ponto que é melhor a gente tratar antes, eu imagino. Qual o nome do narrador? Na minha cabeça, ele é um homem sem nome. Não é importante também. É, pra mim, ele... exatamente isso. Não é importante. Ele é só um narrador, mais nada. É só um narrador. Assim, encaremos uma coisa. Pelos créditos, é narrador. Eu já assisti alguns filmes que o principal não tem nome. Então, eu... O Jack é uma referência. Tyler é outra. O Cornelius, outra. Cada um... Acho que a intenção do David nesse filme é justamente instigar essa discussão. Então, ela não ter se revelado durante tanto tempo, mas... Pode falar. Não, vontade. É que eu já acho realmente que a questão do narrador é para aquele lance do homem sem nome do Eastwood, que o Rafael falou. É para você colocar o seu nome, para você se identificar com o personagem. Por isso que não tem nome. É mais exatamente. Fácil você se identifica com ele, de fato. É meio que um convite do diretor a você se projetar naquele personagem principal ali, porque ele poderia ser qualquer um de nós, né? Exatamente. É que é o problema dos créditos do filme que mostra o Edward Norton como Jack. Isso gerou muito problema com o pessoal que viu, porque em algumas versões está lá, Edward Norton, Jack, simplesmente. Ele sempre cita que ele é alguma coisa do Jack. Ele é o câncer do Jack, ele é o estômago ardendo do Jack, ele é o sorriso de vingança do Jack, a barriga suando frio do Jack, ele fala isso o filme inteiro. Ele quer se colocar nos créditos o que era Jack. No livro é a mesma coisa, só que ele usa Joey. E como a gente vai se referir a ele? Vocês querem usar que nome? Só pra fazer um padrão e ninguém se confundir nesse Jack, nosso programa. O narrador. Jack é o narrador. Chama ele de Edward Norton, pronto. Mais fácil. Ah, mas a gente pode falar do Edward Norton como ator e não como personagem. Fica mais difícil isso. Fica mais difícil. Tem que colocar uma legenda agora. Vamos se tratar dele como Jack, então. Jack. Acho que fica mais comum. Chamar ele de ele só. Ele. It's. Não tem nome. Não, cara. José Filho, alguma sugestão? Ah, o narrador, Jack, Tyler. Acho que essas percepções, Jack, entendeu? Acho que até pela discussão gerada em cima do filme, acho que não tem como a gente definir, entendeu? Então ele é o narrador, simplesmente. O narrador. Maravilha, então. Tá votado, decidido democraticamente que o narrador é o nome do personagem principal a partir de agora, correto? Ok. É perfeito. Vamos lá, o filme já inicia com o final, né? Aquela coisa dele tá sentado no alto do prédio com o Tyler Durden com uma arma na boca dele. Ele tem um puta um texto que eu tenho escrito aqui, mas não vou transcrever pra você. E ele diz: eu sei disso porque o Tyler sabe. Primeira dica. No livro é exatamente a mesma coisa. Mesma arma, mesma referência que tem na cena inicial do medo agindo no corpo da pessoa, saindo da cela, passando pela pele. E aí ele fala, a nitroglicerina que tá ali feito de tal e tal e tal, eu sei disso porque Tyler sabe disso. É o mesmo texto usado no livro e no filme. Mesma cena ele pega e fala: de repente eu me toquei de que tudo isso, as armas, a bomba, a revolução, tem tudo a ver com uma garota chamada Marla Singer. Ele já apresenta os três personagens principais no começo do filme e a gente vai descobrindo aos poucos o que é cada um, né? Bem, em seguida tem um pequeno salto temporal para trás, no caso, que é ele abraçando as tetas do Rafael Almeida, quer dizer, do Robert Paulsen. Seu cu. 8 meses atrás, os testículos do Bob foram removidos. Depois de terapia hormonal, ele desenvolveu peitos grandes, porque sua testosterona era muito alta e seu corpo aumentou o estrogênio. E é aí que eu entro. Eles vão ter que abrir meu peito de novo e drenar o líquido. No meio desses peitões suados e pendurados, de um tamanho que até Deus duvida. Ele já fala nessa hora, né, que ele tá no centro de apoio... Como que é, cara, que você participava lá? Com câncer no testículo. Exatamente, Lucas, exatamente. Daí esse rapaz um pouco grande aí, o Bob, né, ele era um rapaz, ele era o que mesmo? Ele era fisiculturista. Ele tinha tomado muito hormônio, daí ele aumentou a produção de progesterona dele e ele acabou criando seios. Rafael, é assim que aconteceu também com você? Vai tomar no seu cu. vontade de ser magra, era que eu sei que não tomou teta. Então, a partir desse momento mostra ele abraçando o Bob, né, e toca no assunto da insônia que ele desenvolveu. Dizia ele que fazia 6 meses que ele não dormia e já corta pra uma cena dele visitando o médico. E o médico se recusa a dar qualquer tipo de remédio pra ele. Porque é isso aí que é ser médico, né? Se não for virose, não vou colocar a mão. É só bom lembrar que logo antes dele ir no médico, a primeira cena que ele aparece, tipo, no trabalho dele, sofrendo da insônia, ele tá numa copiadora. E quando ele olha pro corredor, você vê o primeiro frame do personagem do Brad Pitt, que é o Tyler Durden. Ele aparece em poucos... Não é nem um segundo, né? Realmente dois frames de segundo. É só um flash, assim, pau. É um frame do... Da película, que seria, no caso, que explica isso depois também como é. Do Tyler já com aquela jaqueta, sei lá, de couro e tal, daquele estilo dele mesmo. Vai aparecer depois também quando funciona. É a primeira vez que ele aparece. Nem fez aquela coisa, né? É o Tyler Durden, porque é o Tyler Durden, a gente sabe que é, porque não dá pra saber que é o Brad Pitt, que é o caralho a 4 dele, né? É pelo estilo do cara, coisa. Como ele tá vestido, por aí vai. Ah, você conseguiu ver? Na terceira vez que eu vi o filme, cara, consegui, com certeza. E aí vendo... já é... Isso daí já é mais uma dica também de que o Tyler era uma coisa da cabeça dele, porque não faria sentido ficar piscando, tipo, o cara do nada. É. Você percebe, tipo, a cabeça dele começando a criar o personagem. Aí o médico não quis dar nenhum remédio pra ele, virou pra ele e falou: você acha que realmente tem problemas? Vá até a rua tal, vá conhecer o centro de ajuda pra pessoas com câncer testicular. Aí, finalmente, o Jack vai visitar esse tipo de grupo. Aí começa um novo vício pra ele, né? Ele fica viciado em grupos de apoio. É legal no livro que diz que nas primeiras vezes que ele foi, ele não conseguiu chorar até que ele conheceu o Bob, que é um cara que pareceu tão bonachão, tão... Tipo, cara, ele não deveria estar nessa, que ele comprou a dor do cara, como se tivesse comprado a dor do Bob pra ele. Entende? Meio que a ideia que passa. Até aquela cena no filme em que ele abraça o Bob e quando ele sai, o choro dele formou um smile na camisa do Bob. Do Bob. É, no livro também é a mesma coisa, formou um pequeno rosto feliz na camisa dele quando eu chorei. Exatamente. E eu pensando que o Forrest Gump tinha inventado isso aí, né? Não, cara. Nada acontece. Enfim, é bom aí citar também que quando ele vai nos grupos de apoio, ele sempre mente o nome dele, que ele acaba tomando isso como vice e vai em vários grupos, não é só no câncer testicular. Ele primeiro é Cornelius, depois ele é Rupert e vai trocando o nome constantemente. E em todos os lugares que ele vai. Nesse filme eu descobri que existe grupo de apoio pra tudo no mundo. Porque tem um grupo de apoio pra pessoa com câncer testicular, tem grupo de apoio pra pessoa com câncer no pulmão e tem grupo de apoio pra pessoa com parasita no sangue. É. Eu nem sabia que existia parasita de sangue, muito menos que as pessoas que têm isso se juntavam pra falar sobre isso. Não tinha gente o suficiente pra montar um grupo, né, mano? Exatamente, porra. Cara. Tipo, será que é uma coisa tão normal assim? Tipo, será que alguém que trabalha comigo tem parasita de sangue? Nunca saberei, né? É, nunca saberá. Então, a não ser que você vá no grupo, né, de repente. É, encontra alguém lá, é possível. Eu vou procurar, será que tem por aqui? Enfim. A tem. Eu acho que pra gente. É clichê, a A. Ele nem vai em uma A no filme, né? Tipo, não teria a menor graça. Então, e foi exatamente nos grupos de apoio que em determinado momento eles têm aquela questão de você entrar dentro da sua cabeça, mentalizar alguma coisa. A moça lá do grupo de apoio, provavelmente psicóloga, fala pra eles entrarem numa caverna. Dentro dessa caverna, ele vê um pinguim que sempre olha pra ele e fala: deslize. Eu acredito que aí seria o primeiro momento que ele se encontra de fato com o Jack, que é o eu interior dele. Pode ser que ele tenha sido um gatilho pra ele desenvolver o Tyler, né? O Jack, inicialmente. É, o Jack. O ponto é que esse gatilho é totalmente perdido quando ele conhece a vadia da Marla Singer, né? Que ele passa a perder a capacidade de ficar feliz nos apoios, ele não consegue mais chorar, ele volta a ter insônia. Quando ele conhece no grupo de apoio ao pessoal que tem câncer testicular, uma mulher que entra fumando no recinto, num grupo de câncer testicular. Vocês entenderam, né, que isso não é possível, é sério. Alguém aí não entendeu ainda? Olha, aquela questão, normalmente quem tem câncer de testículo já não tem mais o testículo. Ela mesma fala isso no filme pra ele. Mas faz sentido eu ir pra lá porque eu não tenho testículo, você ainda tem o seu. Pois é, com certeza. E aquilo incomoda. delicadeza que ela chega. Ela já chega assim fumando. É aqui que é a galera do câncer. É legal a hipocrisia dele. Porque ele fala dela, vai apresentando ela nas cenas, ele vai descrevendo ela como Marla, a grande turista. Essa garota, Marla Singer, não tinha câncer de testículo. Era uma mentirosa. Ela não tinha doença nenhuma. Na maior parte, tinha visto ela no Livre Escuro, meu grupo de parasitas do sangue às fitas. Depois no Esperança, meu grupo bimestral de anemia. E de novo no Aproveite o Dia, meu grupo de tuberculose sextas à noite. Marla, a grande turista. Sua mentira refletia a minha mentira. E de repente, não sentia nada. Não conseguia chorar. E mais uma vez, não conseguia dormir. O que gera o incômodo nele é que aquilo pra ele foi a... Foi o placebo que ele precisava pra poder voltar a dormir, pra poder voltar a ter uma vida razoável. E de repente, o modo como ela encarava isso, até quando ela falava, o que é a sessão do câncer testicular? É, isso incomodou bastante ele, a forma como ela encarava aquilo também. Quer dizer que faltava seriedade pra Marla? Faltou seriedade pra Marla. Sim, porque, tipo assim, ele... Aquilo deixou ele muito incomodado. Ele vem com um problema por causa que ele ia pra lá por causa que era pra resolver um problema dele. Tipo, a insônia dele era tipo como se fosse o remédio dele. Ela ia principalmente porque ela não tinha o que fazer. Ela ia pedir café assim, de graça. É, ela ia pedir café de graça. Então, e após tudo isso, ele apresentar a Marla, ele começar a se incomodar com a Marla, dentro de uma daquela terapia, a Marla acaba entrando dentro da caverna dele. Esse foi o gatilho pra ele chegar e falar: agora eu tenho que falar com essa maldita. O que acontece, eles começam a conversar, certo? Eles se abraçam, fingem que estão chorando, tudo. E eles acabam combinando uma agenda pra um não ter que encontrar o outro nos grupos do outro. Sim, eram 6 grupos, né? Eles dividem de 3 em 3. Aí fica aquela discussão pra ver quem vai ficar com qual, que é quando vem aquela Isso. parte que ela fala que tem mais gente ficar dos testículos, por causa que eu não tenho testículos. Ele é, na verdade são 7 grupos, né? 7 grupos, tanto que eles revezam o primeiro e o terceiro domingo do mês ficavam com a Marla e o segundo e o quarto ficavam com o narrador. Exatamente. E aí tem aquela cena legal também, que ela sai de lá meio puta com ele, vai na lavanderia, rouba a roupa do pessoal e vai vender num brechó, né? Exato. E a vida dela é essa, dane-se. E ela atravessa a rua meio estranha, assim, né? Ela... É, tipo, vai caminhando no meio dos carros. Engraçado que nem nesse, que é durante essa parte que eles vão discutindo, né? Quem vai ficar com qual grupo, a forma como eles tratam, tipo, a galera tá indo no grupo porque eles realmente têm um problema. Tipo, e eles ficam discutindo, ah, não, eu quero ir naquele porque ele é mais legal. Não, eu que quero ficar, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? A questão também é muito essa, né? Pro Jack não era bem entretenimento, era mais uma necessidade. Pra ela que era entretenimento, porque tinha café de graça, né? Cara, é... Sai de café. É, pô, necessidade, cara. Como assim? É, pode ser. E se de fato a Marla fosse uma imaginação do subconsciente dele e nesse momento eles estivessem se debatendo, né? Pra ele era tão importante, pra ela não, seria tipo o subconsciente dela falando pra ele: olha, será que isso aqui realmente é importante? Será que você tá dando um tratamento ideal pra esse tipo de situação? O subconsciente dele odiava ele, então, né? Ele ficou cabreiro com isso. Eu acho pouco provável que no roteiro a Marla fosse imaginação dele também. Mas é uma teoria que o pessoal pensa. Vamos deixar ser mais pra final que a gente vê direito se faz algum sentido ou não, né? A Marla ser real, não ser real. Tem caminho ainda pra discutir isso, sem dúvida nenhuma. Mas o ponto é que depois em que... em conheceu a Marla, ele teve que fazer uma série de viagens pelo trabalho, porque ele trabalha com seguro de... carro. Exatamente. Mas ele tinha que fazer o cálculo para saber se valia mais a pena fazer um recall nos carros vendidos ou pagar um acordo entre as partes lá pedidas, se fosse o caso. E era um cálculo extremamente simples, tipo, se o valor de fazer o recall vai ser mais baixo do que pagar, tipo, 300 rescisões para pessoas aí que morreram, já familiares perdidos nesse acidente de carro, era melhor não fazer o recall e deixar o pessoal morrer, que era mais indicado, valia mais a pena. O trabalho dele era descobrir isso, fazer esse cálculo. É um trabalho meio indigno, sei lá, meio ingrato. Ah, é bastante, né? No mínimo imoral, né? Vai muito ponto de vista. Você lida com números. Paga bem, né? Números de pessoas. Bem, e nessas viagens, agora no filme, ele conhece o Sr. Tyler Durden. Ele tá no avião, ele encontra o... Senta, né? Ele conta que ele tem... Qual é o termo que ele usa, pessoal? Que é tipo, amigos pequeno... descartáveis. Amigos descartáveis, exatamente. Amizades por são única, na verdade, né? Por são única? Isso. É porque eu vi no dublado a última vez e no dublado ele fala descartável, mas enfim. Faz sentido. E assim eu conheci Tyler Durden. Sabia que se misturar partes iguais de gasolina com suco de laranja congelado pode fazer napalm? Não, eu não sabia disso, é verdade? É claro que é. Pode construir todos os tipos de explosivos usando simples itens caseiros. É mesmo? Se tiver interesse. Tyler, até agora você foi o amigo descartável mais interessante que eu já conheci. Enfim, ele eu fala assim, o Tyler Durden pro narrador que ele é um cara esperto, que, enfim, dá pra fazer mais da vida, e vai embora simplesmente e deixa o número dele com o narrador. Porque eles entram num diálogo meio estranho, o Tyler fala daquela questão: se você não tiver capacidade de seguir as normas de segurança, por favor, mude-se de lugar, no caso de você estar em frente à saída de segurança. Daí ele começa aquele papo, né? Ilusão de segurança. Normas de segurança 10 mil metros de altura. Todo mundo sorrindo, calmo. Tranquilo, na rua. Só ele pega e fala sobre o oxigênio como droga, né? Porque ele fala, porra, cara, só avião cai. Normalmente ninguém sobrevive. Pra que tem oxigênio naquela porra lá? Pra galera... morrer mais tranquila, porque o oxigênio puro, do jeito que vem, deixa todo mundo meio... qual que é a palavra? Fica chapadão, pô. Exato. É. Isso, exato. Chapada. Dá uma brisa, dá uma brisa. Daí ele pega ainda a porra do folheto e fala: observe como eles estão com expressão de vacas hindus. Aquela expressão, assim, de nada, realmente, de pessoas que acabaram de se drogar. E o Tyler é cheio dessas coisas, né? Ele é cheio dos diálogos interessantes, assim... E ao final desse diálogo ainda tem aquela coisa, assim, é que foi uma coisa bem sutil, assim. O determinado momento, Jack vira pra ele, pega e fala: você é sem dúvida o amigo porção única mais interessante que eu já tive na minha vida. Uhum. Daí o Tyler se retira e fala: a dúvida cruel, traseiro ou virilha? Sai de frente ou sai de costas pra pessoa? É interessante também, voltando ao livro, que isso no filme fica bem subjetivo, mas e deixa bem claro o escritor, quando está escrevendo a história, que o Tyler só apareceu por causa da Marla. Que um lado do narrador, que era apaixonado pela Marla, quis sair para poder, enfim, investir no que ele queria, que era aquela menina. Então o gatilho pro Tyler aparecer e foi a mala. No filme isso não é claro, é subjetivo, mas você até pode, sei lá, eu não entendi isso no filme, mas poderia ter entendido, eu imagino. Tem referências. Ah, o estereótipo, né, do cara forte. É. Que não tá nem aí pra nada, que anda de carrão, que daquela cena que ele sai do aeroporto, ele rouba o carrão. Ele rouba um carro, Então, assim, é um estereótipo, talvez esse estereótipo pudesse atrair. Sim, sim. A atenção da Marla. No livro é bem claro que ele só surgiu por causa dela. O Tyler fala uma hora: eu fui apaixonado por aquela menina e tive que sair daí de dentro, porque você não quer fazer nada. Pode ser, né? De repente o Mahler foi a consciência dele tomando vida própria, assim, se rebelando sobre aquele ser humano babaca que ele era antes, né? Aliás, não sei se ele era um babaca, mas dá a entender que era, né? Não, acho que o babaca não, cara. Ele só era, tipo, o cidadão médio. Ele não era babaca por mal. Tava lá. Pra mim, o cara que compra uma mesinha Ying Yang porque acha bonitinha, tem alguma coisa errada, velho. Quem compra um Reebok de R$500 é a mesma coisa, cara. Beleza. Mas aí acho que a análise dessa cena faria mais sentido se a gente voltasse no ano de 99, como que era o consumismo naquela época. É, aquela coisa de ligar pra comprar, se receber, então... folhetos, né, uma coisa gigante. Faz sentido. Enfim, ele volta e encontra essa pequena surpresa. O apartamento dele havia explodido. Tipo, explodido inteiro. Ele voltou, encontrou todos os pertences dele jogados na rua. Olhava pra cima, o porteiro falou que ele não poderia subir. E porra, que merda. E é curioso dessa cena que a única coisa que sobra não intacta, mas que ele consegue perceber o que é o telefone da Marla, né? Perfeito, de tudo que aconteceu, destruiu tudo, ele perdeu. E eu não tô enganado, não sei se eu tô confundindo, mas alguém até comenta da questão do seguro de cobrir tudo, toda a perda isso. dele naquele momento, tipo, como se fosse uma coisa tranquila, né? Ah, mas o seguro vai cobrir essa perda. É, exato, apesar de ele se mostrar um cara meio apaixonado pelas coisas que ele tinha comprado e tal, ele tinha lá a mesa de Ying Yang que eu falei, tinha um abajur com material reciclado, tinha uma bicicleta ergométrica toda baora. Mas você percebe que ele tá um pouco chateado, mas não tá muito preocupado com isso. É nesse momento que ele encontra o papel da Marla todo queimado na borda, assim, bem curioso, uhum. né? Por que aquela merda ficou inteira? E ele se dirige por um telefone público. Ele tenta ligar pra Marla, né? Mas ele não consegue. Não... É, ele desiste, na verdade, ele, né? Ele completa a ligação, mas na hora dele falar, ele acaba se omitindo, que é o lado narrador, né? Que é esse lado mais introspectivo. Exatamente. Que evita enfrentar os seus medos. E de fato, logo... assim, ela atende, né? Inclusive, quando ele se liga, ela até fala, eu consigo ouvir você respirando. É, exatamente. Exato. E aí, é legal que, tipo, ele tenta ligar pro Tyler e ele não atende. Aí desliga o telefone e o Tyler retorna pra ele. É uma coisa, tipo, eu não tenho como ligar pro meu subconsciente, mas ele tem como falar comigo. Acho que tem uma referência bem legal aí, nesse sendo do telefone, esse telefone público. Exatamente. É mais uma dica, e tem aquela questão. Ele liga... pega e fala, oi, sou eu, o cara do avião. O Tyler responde pra ele, ah, eu reconheci o número. Calma aí, cara, ele tá ligando no telefone público, reconheceu que número. É, cara, todo mundo guarda o telefone do número do orelhão que tem na esquina de casa, você não guarda? Faz tempo que eu não vejo nenhum orelhão, cara. É, o meu ponto. Não tem telefone na esquina da minha casa, tipo, há uns 15 anos, eu acho. É, por aí. Mas o Tyler liga pra ele e eles combinam de tomar uma cerveja num bar ali perto. Eles conversam, tem uma discussão bem foda, que ele fala, não, tudo que eu tinha na minha vida tava naquele apartamento, eu perdi tudo. Aí o Tyler é aquele lance meio que arrogante, humilde, sabe? Ele fala, não, você não é as suas coisas, você é muito mais do que isso. Aí ele pega esse vídeo e fala, mas é a minha opinião, se você quiser pensar diferente, fica à vontade, claro. Aquela coisa bem tipo, fodão do cinema, sabe? Ah, é isso, é isso, isso, mas fica à vontade, eu não importo, na verdade. É legal o trejeito que o Brad Pitt coloca no personagem pra fazer ele. Mas aí o ponto é que quando ele sai do bar com ele, ele fala, não, agora eu vou ter que ir lá procurar um hotel pra dormir essa noite, né? Aí o Tyler fala, não, você pode pedir pra mim, sem problema nenhum. Eu, tipo, pedir o quê, cara? Não, você pode pedir pra ficar na minha casa sem nenhum problema. Não, mas... como assim pedir? Você quer que eu posso ficar na sua casa? Claro que pode, cara. Nem precisava pedir. Vamos lá. Tipo, ele induz de maneira estúpida. Não, vamos morar comigo porque isso funciona. É que elas revendo o filme depois e fala, caramba, como é que eu não percebi tudo isso? Mas na hora que foi a primeira vez não dava pra notar. Não era possível, de fato. E notemos uma coisa. O Tyler pega e fala pra ele. Depois de 3 jarras de chope, você não tem coragem de fazer isso? E você para pra pensar, ele tomou 3 jarras de chope sozinho, porque não tinha Tyler, né? Aí, só que aí o Tyler fala que vai ajudar, vai morar na casa, mas com uma condição. Qual é a condição, Lucas? Bata em mim. Mas eu quero que me faça um favor. É claro. Eu quero que me bata o mais forte que puder. Como é? Eu quero que você me bata o mais forte que puder. Te me acerta da maneira mais forte que você puder. E ele dá um soco na orelha ainda, né? Ele erra, né, cara? Ele dá um soco mais engraçado. Ele fica minha orelha assim, filho da puta. É que vamos pensar, né? Você se dar um soco e você acertar de primeira não seria uma tarefa... E enfim. Aí, meio que pode dizer que aí que é quando nasce o Clube da Luta, que é quando ele tem a ideia, né? Essas brigas entre os dois que começa a surgir a ideia deles montarem um clube. A gente pode dizer que isso aí foi o projeto do Clube da Luta, né? Apesar de um homem só, né? Ele se batendo ali e tal, ele já teve a ideia. Porra, isso é bom pra caralho. Apesar de ele estar se agredindo. Isso que eu acho engraçado, tá ligado? Que depois quando você vê que tipo, é só o cara se batendo sozinho, que aí depois tem uma outra cena que mostra dois caras saindo do bar... eles vêm lá se batendo sozinho e falam assim, ah, vamos começar a bater nele também embaixo da gente, tá ligado? É um negócio meio absurdo, tá ligado? De se imaginar, tipo, os caras veem um cara se espancando na rua e resolvem começar a brigar também. Olha, eu diria que eu não chegaria perto não, cara. Eu passaria direto, fica longe. Eu ia filmar primeiro, depois eu ia embora. e ignorar. É bom lembrar aí que depois disso, como vocês falaram, né, o pessoal começou a ver o Clube da Luta e ver as pessoas se batendo e foi crescendo, até que o dono lá do, o dono do bar, um dos funcionários do bar, tipo, gerente, sei lá, falou, não, usa aqui o nosso porão, que tem muita gente, e aí que se formaram as regras de fato do Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta, você não fala do Clube da Luta. Alguém sabe a segunda regra de cor? Você não fala sobre a porra do Clube da Luta? Exato. Terceira regra, a luta só acaba quando alguém disser pare ou perder os sentidos. Quarta regra, duas pessoas em cada luta. Quinta regra, uma luta de cada vez. Sexta regra, sem camisas, sem sapatos. Sétima regra, as lutas duram o tempo que for necessário. Oitava e mais legal de todas, se esta é sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Boa tarde. Tão óbvio quando você fala, você não fala sobre o Clube da Luta, você sai falando pra todo mundo sobre a porra do Clube da Luta. Então, o que acontece? Cada noite exatamente. Tá chegando mais gente, né? É. Exatamente, mas eu acho que o intuito é isso, tipo, ele falar pra você não fazer, pra você quebrar a regra. Exatamente. Pra você não seguir o padrão que é sobre o que ele fala depois, né? Você não seguir esse padrão social, você tem que quebrar regras. Isso. É, fez sentido, com certeza. Afinal de contas, as regras foram feitas exatamente pra isso, né? Exatamente, as regras foram feitas pra ser quebradas. Paralelo a isso, tem o Clube da Luta, que eles vão, a princípio, apenas de sábado, e o Jack tá morando com o Tyler. E a Marla existe ainda. Em determinado momento, ela entra em contato com ele pra perguntar o que aconteceu com ele, porque ele meio que sumiu dos grupos de apoio, né? E é nessa hora que ela fala pra ele, então, acho que eu tomei um pouquinho a mais de Xanax. O mais curioso dessa cena, Rafa, fica pelo fato do telefone que ela liga, né? Isso, ela liga no telefone da casa do Tyler. Pode crer, quando eles combinam de horários, eles deram o telefone um pro outro, né? Pra caso precisasse de uma troca. E ele deu o telefone, teoricamente, do apartamento dele que explodiu. Então ela não teria telefone nenhum. Mas ele deu direto esse número de telefone da casa. Muito bem observado. É um ponto aí que você fala, porra, mais uma vez. Quando você acaba de ver o filme, fala, porra, como é que eu não percebi isso quando vi a primeira vez, né? Exato. Caramba, é tão óbvio. É o momento do filme óbvio. Que você tá não. levantando as questões, que você ainda não tem respostas. E você anota mais uma questão pra você tentar entender no futuro. Desenvolver do filme. Enfim, o Jack, idiota que é, finge que não quer nada com nada, diz que não tá nem aí pra Marla. O Tyler pega o telefone, troca uma ideiazinha e vai lá buscar a Marla na casa dela. Ele vai até a casa da Marla Singer, enfim, e chega lá, ela tá zureta já no... Enfim, na Xanax. Cama dela, de Xanax, com certeza. E ele olha pro lado e vê um consolo, né? Um pirocão de plástico, borracha, exato. Sei lá. Ele já bate assim no... na cômoda, dá uma sacudidinha. Tipo, essa parte no livro é legal que ele não olha só o consolo. Ele olha o consolo e umas bonecas tipo Barbie. Aí ele fica imaginando, tipo, na mesma linha de produção na China, crianças de 8 anos fazendo consolos e bonecas Barbie, tá ligado? Uma do lado da outra, como se fosse a mesma coisa. Nossa, que absurdo, cara. Mas isso pô, deve acontecer. Você foi longe, hein, mano? Tô com medo do Matheus. Mas ele ligou pra polícia, porque ele é um cara muito legal, e a polícia tava chegando lá pra salvar ela. Mas ela não quer ser salva desse jeito, então eles têm que voltar lá pro apartamento do Tyler pra... poder conversar e se conhecer um pouco melhor. Conhecer melhor. Tem mais um diálogo que eu acho interessante, que é a analogia que ela faz. A camisinha é o sapatinho de cristal do século XX. Exatamente. E é nesse momento que ele veio que... O que você tá fazendo aqui? Essa é minha casa. E ela olha pra ele assim, você percebe. O que ela tá querendo dizer com isso? Não tá entendendo nada. Foda-se, pega a roupa e sai fora. Aí o Tyler aparece e fala o quê pra ele? Doidinha, sua amiga. Faz favor pra mim. Nunca fala sobre mim com ela, tá? Depois você entende por que ele fala isso, mas na hora fica uma coisa meio estranha. Por que o Tyler falou isso, né? Acontecendo. Ficou realmente bem jogado, né? Tipo, como assim? O que você tá falando, cara? Qual o sentido disso? Não tem sentido. penalizando principalmente. Depois você entende que é só uma chave de segurança do próprio sistema dele, né? Pra que não seja descoberta a sua personalidade. Mas na hora você fala, porra, como assim? Que bosta é essa? Tem até uma cena um pouco depois em que, tipo, tá ele lá embaixo no porão na escada, o Tyler Durden lá embaixo, né? O narrador no meio e a Marla lá pra frente da casa, e ele meio que tá falando entre os dois. É, tá falando do Tyler para a Marla, tipo, em seguida, e dele para ele, ela para ele de novo. Sim, tanto que essa cena é engraçada que, tipo, que tá só a Marla e ele conversando, e aí ele meio que vai falar do Tyler, aí ele começa a ouvir um barulho no porão, que é como se fosse o subconsciente dele chamando a atenção dele de não falar. Que aí é quando ele vai lá... Abre a porta, e fica bem interessante que exatamente o que o Tyler fala, o Jack fala. Exatamente. Exatamente as mesmas palavras. Aí se a pessoa tá muito perdida no filme, ela começa a desenvolver uma teoria, né? Pô, tem alguma coisa estranha então, aí, né? Como assim? É, tá, tanto que tem nessa relação ele fala também que parece a relação dos pais dele entre os dois. Que, tipo, a mãe e o pai dele, quando ele é moleque, não conversavam com o outro. Ele meio que fazia essa intermediação. E aí tá mesmo agora na situação atual. Exatamente, tipo, pô, aí se justifica, é assim mesmo então, foda-se, mas tá, fica um pouco atrás da orelha, começa a falar tipo, não, tem alguma coisa aí, tem que ter. Porque no trabalho, ele mostra claramente que ele tá ficando meio fudido, né, ele chega sem um pedaço do dente, chega com o olho roxo, chega com os dentes sangrando, camisa suja... E o chefe vai ficando meio puto com ele. Até ele deixa lá na copiadora, tipo, as regras do Clube da Luta que o Tyler pediu pra imprimir pra ele. E ele vai só falando, ah, foda-se, tá bom, tanto faz, beleza, vamos lá. Tem uma hora que ele toma um puta de um esporro do chefe dele, que ele tá sentado na máquina dele fumando cigarros. E o chefe chega, você não pode fumar aqui, cara. José, você tá horrível, sua roupa tá suja de sangue, tipo, tava com a mancha de sangue na camiseta dele. E ele pega e fala, ó, sai daqui. Tira sexta, sábado e domingo de folga e volte na segunda com roupas limpas. Bem, meio que, seguindo mais ou menos na linha do filme, é legal que o Jack, é quando ele descobre que tem mais clubes da luta por aí, que ele encontra o Bob na rua e fala, porra, você não foi nunca mais lá na reunião e tal, o que tem acontecido? Aí o Bob fala, não, eu saí também, eu entrei em um outro clube. Mas a primeira regra desse clube é que você não pode falar sobre o clube. A segunda regra, aí o narrador interrompe e fala, não, pô, eu também tô lá, eu vou nos sábados. Ah, é sério, eu vou terça e quinta, que legal. Tipo, porra, tá grande pra caralho isso, pelo jeito, né? Tá difícil. Eu percebi que parece que nem ele não sabia que, tipo, tinha encontros em outros dias, né? Exatamente. Meio que ele fica meio assim, E no final das contas, o Tyler tá sempre nas porras dos encontros, né? Porque enquanto o Jack dorme, o Tyler age. Então, mas ele não fazia a menor ideia de que ele tava lá. Enfim, e num desses encontros, acontece de o dono do estabelecimento aparecer. Vocês lembram dessa cena que eu tô falando, né? Sim. O Lou. E daí ele chega... Quem autorizou isso aqui? Ele fala o nome do rapaz. Quanto dinheiro ele tá tirando nessa? Nada, é de graça. Quem é você? Na porta tá escrito Taberna do Lu. Eu sou o Lu. Quem é você? Quem sou eu? É. Tem uma placa lá na frente que diz Taberna do Lu. E eu sou o Lu. Quem você pensa que é? Tyler Durden. Quem foi que disse pra vocês que podiam usar a minha taverna? Fizemos um trato com o Irvine. O Irvine está em casa com a clavícula quebrada. Não é o dono desse lugar. Eu sou. E o Lu tá com capanga, que saca uma arma e o Lu dá um puta de um cacete no Tyler, né? Enche ele de porrada e o Tyler deixa, né? Fica rachando o bico, né? Enquanto tá apanhando. Exatamente. Exatamente. E o que ele faz depois? Ele se joga em cima do Lu e começa a cuspir sangue na cara dele. Lu, por favor, deixa a gente ficar. Por favor, Lu. E... Porra, parece um dos membros do clube vomita num balde, né? É nojento assim, né? E o Lu pega e fala, cara, fica com essa porra. Só me solta. Tanto faz, foda-se. Nesse momento... que o Tyler apanha pra caralho na frente de todo mundo, talvez como forma de se redimir ou como estratégia, ele passa a lição de casa pra todos os membros. É, e o Clube da Luta passa a ter um nível maior, uma amplitude maior do que era antigamente. É o primeiro passo pro que vai vir a ser o projeto de desordem, destruição. Então, foi nesse momento que ele passa essa lição de casa pra galera, que o próprio Jack também tem a sua própria lição de casa, que ele acaba indo conversar com o chefe dele. Sim, é que antes essa lição de casa era arrumar uma encrenca com alguém, né? E também mostra como as pessoas têm medo de entrar em uma briga, porque a galera tem um certo trabalho pra conseguir se enfiar em uma briga com alguém, né? Aquela coisa, ninguém gosta de sair batendo nos outros porque ninguém sabe quem tá por aí na rua, né? E a galera fica meio inibida. Mas é muito engraçado aquele cara que fica molhando as pessoas que passam na rua. E ele fica molhando todo mundo e ninguém vem pra briga. Até que ele consegue uma briga com um padre. Padre, justamente. É muito engraçado, mano. Nada é melhor do que o Bob tentando arrumar uma briga na praça. Nada é melhor do que o Bob correndo atrás das pessoas. Acho que é o momento mais cômico e imbecil do filme é a briga do Bob. A tentativa dele brigar. Tentativa de brigar é foda. E é legal assim, o rapaz da oficina só consegue brigar com o padre quando ele começa a molhar a Bíblia. Ele dá um tapa na Bíblia e começa a molhar ela no chão. Deu pariu. E aí, irmão? Que porra é essa? Não, mas isso aí, gastando que ele molha a Bíblia, aí tipo, o padre dá um suco no peito dele, aí tipo, ele para assim e volta pra trás, o padre, desculpa, aí tipo, vai correr assim, o outro vai atrás, aí quando eles começam a sair na porrada. É muito engraçado. É muito bom. Bem, cada um tem a sua lição de casa, como vai, o que... simplesmente ainda faz parte do clube da luta. As situações é só uma extensão do clube para além daquele porão de bar que eles ficam brigando simplesmente. E o próprio... Para o Tyler ensinar ao narrador para que aquilo serve, ele dá um exemplo muito efetivo. A cena que a gente vai escrever agora é aquela que eu falei no começo do episódio, que o editor convenceu o David Fincher a fazer o filme descrevendo essa cena pra ele. O Brad Pitt, o Tyler Durden, vai com o narrador para um... É um bar que eles estão? Não me lembro. É uma loja de conveniência. É, loja de conveniência. E pega lá o atendente da loja. Qual o nome do senhor, Rafael? Raymond Haycastle. Kay Hassel, exatamente. O Tyler Durden tá armado. O Eduardo Jotun fala, cara, como assim? Por que você tem uma arma? O que é isso? Ele pega lá o maluco, o Kay alguma coisa, que eu já me esqueci o nome de novo. Kay Hassel, obrigado. E fala, ei, você, me dá sua carteira aqui, vem cá agora, eu vou matar você. Ameaça completamente, deixa claro que vai matar ele. Pega a carteira dele e fala, então, isso aqui é uma carteirinha da faculdade vencida. Você queria ser o quê? Ele disse que queria ser veterinário, disse que desistiu, chorando então, pra caralho. Na verdade, ele tava estudando biologia, mas na verdade ele não queria aquilo, ele queria mesmo era ser o quê? Exatamente. Aí, antes de matar de fato ele, que não acaba não matando, ele falou, olha, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu vou ficar aqui com o seu documento, então se em 6 semanas você não voltar pra faculdade fazer o que você quer fazer, eu vou encontrar você, eu vou matar você. O Edward Norton fica puto, fala que porra é essa, como isso tá acontecendo, qual o sentido disso. E o Brad Pitt fala, ele amanhã vai ter o melhor café da manhã de todos os tempos, tudo vai brilhar pra ele, e amanhã vai ser o melhor dia da vida daquele cara, por causa dessa porrada que acabou de receber. Usando as frases exatas do filme, obrigado. Amanhã será o dia mais bonito da vida de Raymond K. Hassel. Seu café da manhã será melhor que qualquer refeição que você e eu jamais provaremos. Mas esses planos vão crescendo, o Tyler passa a ficar menos presente na vida do narrador, pelo menos. E não, quando o narrador percebe que as lições de casa vão crescendo, param de se arrumar uma briga na rua, ou comprar uma arma, ou fazer uma coisa até que pequena, entre várias aspas. Certo. E passam pra, tipo, vocês vão, tipo, trocar lá aqueles encaixes de segurança do avião, que falam no começo do filme. Eles fazem uma versão nova, com as pessoas desesperadas, pegando fogo, sofrendo, pra poder colocar nos aviões. Versão sem oxigênio, né? Exatamente. Aí. Versão real. Tem até uma parada legal que um dos deveres de casa que o Tyler faz junto com o narrador é sair destruindo carros com taco de beisebol, uma sequência de carros, né? Tem a cena. E o último carro da sequência que tá bem de frente é um New Beetle que eles destroem. E 99, coincidentemente, foi o ano de estreia do New Beetle. Eu não sei se foi patrocinado, acho pouco provável, mas foi aí um... Difícil, né? É, pois é. O projeto de destruição vai indo pra frente e eles acabam tendo uma perda. É, entre as regras do projeto de destruição, você não é mais uma pessoa, você faz parte do projeto. Tanto que eles recrutam as pessoas, mostra isso no filme, em que a pessoa para, tem que levar, por exemplo, duas camisas pretas, um moletom preto, um coturno preto, dois pares de meia preta e $300 pra fazer o seu enterro. Caso você morra. É o que você precisa pra entrar no projeto Caos Destruição e morar lá com o Tyler pra poder tá operando diretamente com ele lá no projeto. Quem não quer morar com o Tyler, né, cara? Aí eu tô de boa, cara. Por acaso, um dos membros do projeto Destruição é o Jared Leto, que faz o Angel Face, o carinha de anjo na história. É, tem uma cena logo antes em que o narrador vai ficando puto porque o Tyler tá se afastando dele, né? E meio que o clube tá crescendo sem o narrador, só com o Tyler como se fosse livro. E ele vai ficando com realmente inveja. Ele fala que eu sou sangue fervendo de inveja do que tá acontecendo aqui, de Jack ou de Joe, se for no livro. E aí no clube da luta mesmo, nas brigas, ele aponta pra esse moleque de... Que seria um, tipo... Ele seria visualmente um... Uma coisa bonita. É, uma coisa bonita. Ele mira aquele e fala, vou destruir esse cara. E ele arrebenta, ultrapassando o que seria a quarta regra. Porque o cara desacordado, ele continua metendo a porrada no filho da puta. Depois que ele sai, o Tyler pergunta, por que você fez isso, cara? Ele responde, eu só queria destruir uma coisa bonita. Só que eu queria fazer. Tive vontade de destruir algo belo. E assim, o Tyler chega nele. Tudo bem aí, ô psicopata? É. Exatamente. Outra coisa também, depois que começa o projeto, né, que começa a galera toda a morar na casa dele, que dá outro ponto que você começa a dar a entender que ele é o Tyler, que todo mundo só chama ele de senhor, tipo, eles Exatamente. Têm um respeito por ele, você percebe isso, eles respeitam ele e sabe lá por quê, tá ligado? Eu acho que assim, ainda dá pra você se enganar um pouco, porque eles dois criaram juntos o Clube da Luta, você isso. entende como o Tyler sendo o comandante, ele sendo o primeiro oficial do Tyler. Então, mas não cita isso. Sempre quando o pessoal fala quem criou, é o Tyler criou. Tipo, ninguém nunca fala de um outro cara. É como se ele não... Fosse um... Não é uma sociedade, né? Tipo, Tyler Durden é o cara. Não tem aquele negócio de eles são legais. É, tem esse detalhe. E é importante, quando o projeto, voltar na parte do narrador em si, em que o Tyler preocupado com a situação... leva o narrador pra dar um rolê de carro. Depois do trabalho, beleza. E o grande questionamento que é feito é... você trabalha com seguro de carro, acidente de trânsito, mas você nunca passou por um. É a mesma coisa que ele fala no começo da luta. Tipo, como é que você sabe quem você é se você não sabe lutar? Como é que você sabe proteger alguém que tem acidente de carro se você nunca pegou um carro antes? Como é que é? E ele faz com que ele sofra um acidente. Ele leva o carro, faz perguntas, tanto tipo, antes de bater num caminhão, né? Ele pergunta, o que você queria ter feito antes de morrer? Aí, tipo, o pessoal que tá atrás fala, ah, queria ter... Não lembro o que ele fala. Fazer um autorretrato e... Era construir uma casa. Exatamente. Aí, o que vocês gostariam de fazer antes de morrer? Pintar um autorretrato. Construir uma casa. Para. E você? Eu não sei nada. Tem que saber a resposta pra essa pergunta. Se você fosse morrer agora, como se sentiria sobre a sua vida? Eu não sei, eu não sentiria nada de bom sobre minha vida. É isso que você quer que eu diga? Então tá bom, ótimo! Aí o narrador fala, não sei, não quero saber. Aí alguém fala, não, sem mentiras, é uma das regras também. E ele sofre um acidente, fode lá o carro. E aí quando o Tyler tira ele do carro e fala, agora você sabe como é que é. Desistindo aí porque seria pro final do filme, né? Olha, eu diria que essa cena é a única falha observável do roteiro, assim, porque o Tyler tá tendo um puta de um diálogo com o narrador e o banco de trás tem três pessoas e tipo, só dois caras. Eu me perguntei isso. Se quando ele tá conversando com o Tyler na frente das pessoas, tipo, é só na cabeça dele ou ele fica falando mesmo, tipo, fazendo o papel das duas pessoas. Não dá pra então, saber. Que, normalmente, quando eles têm um diálogo, não tem mais ninguém prestando atenção a não ser eles dois. Nessa cena, que a única que dá a entender é que tem mais gente naquele lugar que vai estar ouvindo aquela conversa. A gente não sabe se aquela conversa aconteceu de verdade, o que aconteceu. Porque você não sabe exatamente como que é essa esquizofrenia dele, né? Você não sabe então... como que ela funciona. Então não dá. Então, porque pode ser que ele tava só dirigindo e, tipo, toda aquela conversa ela só na cabeça dele, ele não tava realmente falando. E, tipo, pros caras ele tava calado, mas na cabeça dele ele tava tendo aquele diálogo. E outra, ninguém questionava o que ele fazia, a forma como ele pensava. Eu já tava naquele momento que, mesmo você que tivesse alguém... Você confia no Tyler. Mesmo que tivesse alguém, as pessoas confiavam nele. Tanto que, mais pra frente, na cena que ele tá lá na delegacia, os caras falam, nossa, realmente, ele é um ótimo líder, entendeu? Olha só, ele tá se sacrificando em prol do projeto, entendeu? Então as pessoas não questionavam as atitudes dele. É, eles estavam alienados, né? Mas o que acontece, Zé? Nessa cena, eles estão conversando. Quando o Tyler fala de sofrer um acidente, imediatamente a galera do banco de trás coloca o cinto. O que dá a entender de que estava acontecendo um diálogo de verdade ali, entendeu? Não, mas eles colocam o cinto quando ele coloca o cinto primeiro. Ele começa a soltar o volante, aí ele coloca o cinto. Aí, tipo, os caras de trás vai e colocam o cinto também. Eles veem o cara colocando o cinto e eles já devem pensar, puta, vai dar merda. É, pode ser, então. Pode ser. Faz sentido nesse caso, então. O dia após o acidente, ele desperta. Cadê o Tyler? O Tyler desapareceu. Daí, à noite, volta a galera com o corpo do Robert Paulsen e tal. Daí, a primeira... Não sei qual regra do projeto de estrago. Ninguém tem nome. Isso não tá no livro, né? Tanto que um pouco antes disso, é quando a Marla aparece. Ele, tipo, tá do lado de fora da casa. Ela aparece lá pra falar com ele e... Eu não lembro bem o que ela fala, ele só fala, o Tyler não tá aqui. Aí, tipo, ela olha com aquela cara pra ele, tipo, porra, você é maluco mesmo. Tipo, ele dá as costas e vai embora. Aí depois que ela dá as costas, que começa a gritaria, tipo, do lado de dentro de casa. Aí, tipo, aí ele corre e é o... Quando o carinha é baleado Robert. Lá. É com o Robert Paulsen. Que esse é o ponto. Baleado. Na morte, você passa a ter nome. Então, seu nome é Robert Paulsen. Exatamente. Aí é nessa questão que ele começa a viajar, né? Ele descobre algumas passagens aéreas, todas no nome de Tyler Durden, não sei como. E ele começa a viajar Estados Unidos afora. Daí ele começa a falar, em todo lugar que eu vi, eu tinha uma sensação de déjà vu, como se eu já tivesse estado naquele local. E assim, cara... Onde você procura um clube da luta? Ele sabia exatamente onde procurar, né? Aí você começa a se tocar que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Na primeira vez que você assiste o filme, obviamente. Porque, porra, ele foi parar num restaurante super chique. Ele ia parar em becos perdidos, num lugar cheio de becos. Ele sabia exatamente onde procurar. E sempre a galera caia naquela pilha. A primeira regra do processo de destruição. Você não faz perguntas. Mas é uma engraçada, tipo, logo num dos primeiros que ele pergunta pelo Tyler, tipo, tá, acho que é um garçom num bar, não lembro, e fala assim, vocês já sabem quem é o Tyler, já viram? Aí o cara, não, ninguém sabe, tipo, dá uma piscada assim pra ele. Dá uma piscada pra ele. Uma indiscreta, tá ligado? É um engraçado. Tem isso, verdade. Até que tem um cara que meio que fala, tipo, isso é um teste? Sim, isso é um teste. E fala pro Tyler, não, você é o Tyler, você... Não, primeiro ele mostra a cicatriz do isso, daquela na queimada mão, da química. Do beijo. E fala assim, ah... Você é o Tyler, você que me deu isso, tá ligado? Só explicando que a gente não falou isso antes, em determinado momento que eles estão fazendo sabão, que é meio que é um sabão gourmet, seria hoje, é como isso no começo eles sustentam o Clube da Luta. E o projeto deles, enfim, é com esse sabão que eles vendem, feito com gordura humana, porque é uma das melhores gorduras por causa da falta de sal. E como isso mexe com muitos processos químicos, o Tyler faz o narrador sentir a dor na última instância. Jogando o... É aço sulfúrico que ele joga, né? É em pó. Sei lá que porra de aço. Não lembro. Eu sei que é um bagulho que tem reação com água. Que primeiro, se não me engano, ele exatamente. Beija tipo, a mão dele. Aí fica a marca do beijo na mão da pessoa. Sim. E aí ele vai passando isso pra todas meio que as pessoas no decorrer da história, pelo que parece. A gente pode dizer que é um processo de iniciação, né? Mas eu acho que não é todo mundo. Seria, tipo, só a galera, tipo... Assim, os capos, com a patente, né? Mais alta. Exatamente. Dá pra dizer que são os capos. E esse cara que mostra a cicatriz pra ele, fala, não, você é o Tyler, eu mostrei, você me ensinou, você me deu essa cicatriz, você me deu essa mancha. Há uma semana atrás, estava exatamente nesse lugar, falando comigo o que eu tinha que fazer. Só um detalhe, Matheus. Esse deve ser o clube da luta mais violento que foi criado. Porque não sei se vocês lembram, esse cara tá com uma... um bagulho pra paralisar a cabeça, tá ligado? Tipo... Aquele cara fraturou o crânio, com certeza. É um absurdo aquilo, porra. Quebraram o pescoço do cara, tá ligado? Parece, tipo... E antes disso, tipo, antes dele falar com a Sky, tipo, no fundo tá uma galerinha no fundo falando o nome do carinha lá. Seu nome é Robert Olsen. Seu nome é Robert Olsen. Exatamente. Tipo, falaram em todas as sedes, tá ligado? Isso, pelo jeito. Tipo, todo mundo sabia, pra nenhuma morte... Tipo, passa batido, tá ligado? Foi tipo um mantra criado por eles. É. Né? Isso. Porque na morte você tem nome. Esse é o ponto. No projeto de destruição, você tem um nome quando você morre. É só. Isso aí. E como o cara fala pra ele que ele é o Tyler, ele dá aquela pirada foda, sai correndo igual um louco. E quando ele para, você entra lá na mesa de hotel, num quarto de hotel, o Tyler aparece pra ele. Um pouco, sei lá, o Tyler 2.0, né, careca, isso, sei lá. Só que antes ele liga pra Marla. É, exatamente, ele liga pra Marla. Pra perguntar qual o meu nome. Não, ele pergunta se eles transaram. Sim, exatamente. Ela chama ele de Tyler. E ela faz a brincadeira, depende, não sei como você chama. A gente transou ou fez amor? Daí ele pega e fala, a gente fez amor? Sim, Tyler. Do que você me chamou? Tyler. Você é o Tyler. Nome? Tyler Durden. Caramba. Daí ele desliga. No que ele desliga, ele vira assim de frente pra aquela poltrona confortável de um hotel qualquer. E cá está Tyler Durden careca. E é impressionante, né? Com o passar do filme, até lendo a respeito depois, faz muito sentido, né? Conforme o filme vai passando, a aparência do Edward Norton, né? Narrador. Vai ficando bem desgastada em contrapartida do Tyler, né? Vai se moldando cada vez melhor. E é nesse ponto em que eles estão no quarto de hotel, no meio de um diálogo, que o Tyler vira pra ele e fala: eu aparento como você quer aparentar, eu trepo como você quer trepar. Sou esperto, capaz e, o mais importante, livre em todas as maneiras que você não é. Ou seja, eu sou tudo aquilo que você gostaria de ser e não é. É, ele é o ser humano idealizado na cabeça do narrador. Ele é tudo que o narrador queria ser e nunca teve coragem de ser, né? Depois disso, que o Tyler dá toda essa catarse de verdade pro narrador, ele, pra variar, cai no sono, né? Desmaia praticamente. O narrador acorda e quando ele tá saindo do hotel, a atendente chama ele, pega e fala: senhor, você pode dar um visto nas chamadas? Isso. Durante a madrugada, enquanto o narrador dormia, obviamente o Tyler assumiu o corpo e fez um monte de ligação. Dentre essas ligações, aparentemente, ele falou: passa a Marla. Exatamente. Bota na conta do Papa. E a partir daí que, de fato, tá caminhando pro final do filme, tá caminhando pro desfecho, e o processo de destruição começa a mostrar a que veio. E o que realmente era, né? Porque até então não dá pra você saber o que diabos que eles iam fazer. Porque o Tyler nunca revelou, de fato, pro narrador o que tava acontecendo, né? O narrador não fazia ideia. Isso causou até um certo ciúme nele, né? A questão é, ele já tava um pouco enciumado, né? A gente falou mais cedo sobre o autor tá vivendo um romance, um triângulo amoroso. Exatamente o que acontece entre o Tyler, o narrador e a Marla, né? Voltando um pouquinho pro começo do filme agora, ele fica muito ciumado, porque ele tinha no Tyler um grande amigo que ele nunca teve na vida dele, né? Sei lá, talvez até uma visão um pouco paterna. Porque, na verdade, o Tyler é o que ele queria ser, no final das contas. Então, né? Na verdade, o que deixa claro, por exemplo, no livro bem descrito, é aquele lance. Enquanto Marla queria o narrador queria o Tyler e o Tyler queria a Marla. Não é um triângulo, diria que é mais que é um círculo amoroso, em que um, na verdade, quer o outro. O Tyler é apaixonado pela Marla, a Marla é pelo narrador. O narrador é apaixonado, sim, pelo que ele queria ser, que é o Tyler Durden. É a situação que é criada desde o começo do filme, é essa. No final das contas funciona, né? Todo mundo pega todo mundo, fica todo mundo na boa, né? É, acontece que dois deles é o mesmo, né? Então acaba não dando tão certo assim. Porque um triângulo de duas pessoas não funciona, cara. Infelizmente. Precisa de três pontos no final das contas. É isso aí. Tem coisas que a matemática não explica, né, Matheus? Cara, se não explica é porque não existe, tá ligado? E como o Tyler não existe, ó, aí. Não resisti, desculpa. Tá, tranquilo, eu aceito isso, não tem problema nenhum. O narrador quer salvar a Marla, quer deixar ela segura, porque ele percebe a merda que tá acontecendo. No final das contas, foi ele que criou aquela situação toda, né? Ele coloca ela dentro de um ônibus. E conforme o ônibus se afasta, a gente percebe a galera levantando, assim. E ele não percebe, né? A gente fala, porra, fodeu, pegaram a Marla também. E o que ele faz? ele vai se entregar pra polícia. Sim, que é uma parte bem interessante, que ele chega lá e vai contar todo o plano pro chefe de polícia. Ele disse que tá aí na sala com o chefe de polícia e mais três caras, né, que tá junto. Isso, exatamente, mais três caras. E aí ele conta todo o plano e o chefe de polícia vai sair da sala pra ver a veracidade dessas informações e ele fica só com os três caras que, por um acaso, fazem parte do projeto. E aquele negócio, né, o chefe tava meio incrédulo, assim, da situação. Sim, tipo, porque... destruir todos os prédios. É bom lembrar, como tá notando, que em todos os lugares que você podia passar tinha alguém do Clube da Luta. Eles deixam sem falar muito isso, mas, tipo, o cara vai tomar um café e um atendente tá com o olho roxo, olha pra ele e abaixa a cabeça. Tipo, caramba, não posso falar sobre aqui, mas em todo lugar tinha alguém do Clube da Luta pronto, que tava lá em algum ponto, sempre. E daí, nessa situação, o chefe pega e fala, cara, senta aí, mantém ele falando, ele fala lá pros outros policiais que eu vou verificar isso que ele tá falando aí. Daí, nesse momento, que o pessoal começa a todos olhar pra ele, um vira pra ele e fala, o senhor é de fato um grande gênio, senhor. É muita coragem a sua. Não, mas a melhor parte é quando ele joga na parede e fala assim, você... Falou que se qualquer um falasse, mesmo que fosse você, era pra gente arrancar suas bolas. Aí, tipo, tudo que ele fala, eles vão e falam, você disse que você ia falar isso, tá ligado? Todas as falas que ele vai falando, tipo, ele já tinha previsto já, o Tyler, que ele iria falar. Com sabão suficiente, é possível explodir qualquer coisa. Isso aí. Daí eles começaram a fazer o sabão, porque sabão tem glicerina, né? Se você adicionar nitro, que não sei o que é isso, você tem nitroglicerina. Das teorias do próprio Tyler Durden. E ele tem. Não, não é teoria, isso é química, cara. Isso é química? Isso aqui não é teoria, não, realmente é fato. É, se juntar com serragem, fica dinamite. É a mesma coisa, dá no mesmo. Pô, não manjo disso aí. Eu pensava que era ficção do filme. Não. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra você fazer boba com merda, mano. É, não, tem gás, né? Eu acho mais aceitável. Mas com sabão, realmente tô impressionado. Não é sabão, é o que sobra do processo do sabão. Que a glicerina sobra, no caso. Ela fica boiando quando o sabão fica embaixo. Aí tem que cortar o sabão. E o que sobra é jogado fora junto com a água, né? Mas se você secar a água, sobra a glicerina. Você faz a adição do que for necessário, cria glicerina, o que for, o que você quiser fazer, basicamente. O que você pensa que tá fazendo? Correndo de cueca por aí? Parece um maluco. Não, eu tô conectado a você. Eu já sei o que tá acontecendo. Então vai nessa, eu tenho um ótimo lugar pra assistir tudo. Não vou nem pagar por isso. Eu não sei nem se vocês foram, o Matheus, que eu tinha explicado, entendeu, no começo que eu falei onde foi parar o banco, que assim que ele chega no prédio, num primeiro prédio lá que ele vai, que tá uma das bombas, um dos prédios dos cartões de crédito, ele tenta arrebentar a parede de vidro com um banco que tá assim do lado, ele empurra o banco, aí não consegue quebrar, aí o Tyler aparece assim do outro lado do vidro dando risada da cara dele, ele atira com a arma e quebra o vidro, a câmera muda pro lado de dentro do banco... E mostra ele entrando e o banco desapareceu. Tipo, é um puta erro de continuidade que os caras deixaram passar. O erro de continuidade eu não tinha reparado. O banco desaparece nessa cena. Sim, porque o banco tava ali onde ele atirou. E, tipo, aí quando mostra a câmera entra pro lado de dentro, se ele é de dentro pra fora, ele tá passando pelo buraco que ele fez com o tiro, que é onde tava o banco, e o banco não tá lá. É verdade, ele chuta até onde estaria o banco, assim. Ele dá, que, na verdade, ele dá um tiro, e a câmera dá um corte, o Tyler some... Ele simplesmente entra. Isso. Enfim, daí ele chega o estacionamento subterrâneo desse prédio e lá encontra uma van com 200 galões de nitroglicerina. E daí nesse momento o Tyler aparece. Ele começa a desarmar a bomba e tal. E ele. O Tyler falando, cara, você não vai puxar o fio errado. Você vai explodir a gente. É, não, é engraçado que ele fala, você não vai conseguir desarmar essa bomba. Aí ele vai falar assim, lógico que eu sei, foi você que fez essa bomba, então eu sei o que você fez aqui, tá ligado? Então eu vou saber qual que é o fio que eu tenho que puxar. Perfeitamente. Daí, nisso, o Tyler, desculpa, narrador consegue desarmar a bomba. E aí começa a bela cena da luta. Sim, que é dos muito dois bom. Estacionamentos. É interessante a filmagem dessa luta, porque vai mostrando os dois brigando e às vezes e mostra câmera. Pela câmera de segurança, que mostra só o narrador brigando sozinho, que é muito engraçado, velho. O cara se espancando, muito feio. Aí no final, o Tyler obviamente ganha a luta, né? Ele joga o narrador escada abaixo e o narrador desmaia. Quando o narrador tá desacordado, o que acontece? A cena inicial do filme tá lá. É, lá no topo do... No último andar do prédio, né? Eu acredito eu. Na cadeira. O Tyler e o narrador finalmente tem um confronto final deles. Bom, eles têm um diálogo, né? Não sei se vocês lembram do diálogo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre essa cena final? Bem, é que o narrador ele passa a ter aquela noção do controle, né? Daquele lance, bem, se a arma tá na sua mão... Não, tá então ela tá na mão. Minha mão. Exatamente. É, isso é muito interessante. Acho que é o único momento nesse trecho, desde que ele identifica que o Tyler é ele, é o primeiro momento que ele consegue tomar conta da situação. E ao final das contas, o narrador finalmente percebe uma forma de enganar esse amigo imaginário dele. Ele coloca a arma na boca, dá um leve desvio pro lado, só tira um naquinho de pele, né? É, acho que não, cara. O narquinho, ele abre um buraco na frente da orelha. Olha, eu acho que a ideia dele não era ficar vivo, viu? Eu acho que... Então, ele... eu não sei, não dá pra saber se ele tá realmente tentando se matar ou... Era eu só acho pra que tomar ele um lance. Ele, mas ele não teria como saber que se eu fizesse um tiro de lado, eu vou matar ele, não. Ele tentou se matar e, por acaso, por sorte, ele não morreu. Mas aí o Tyler morreu porque tenta na cabeça dele. Ele enganou o próprio cérebro, de fato. Mas acho que a ideia dele é tirar a própria vida sim, levar os dois juntos. Não teria por que ser diferente, eu acho. Ele não teria por que querer ficar vivo depois daquilo tudo, né? Ficou ótimo, mas tudo bem. É, bom, tem isso, né? Ele já tava meio cabreiro com toda a situação, né? É. Ele queria acabar com a própria vida. Não tinha mais como. No final das contas, enfim, Tyler Durden finalmente morre. O que fica, parece que criou meio que uma simbiose, né? Meio que o narrador vira de fato o Tyler. Ele mata o Tyler, mas o Tyler era ele no final das contas. Ele passa a compreender tudo o que aconteceu. É como se ele tivesse absorvido, que ele... né? É, exatamente, como se tivesse absorvido. E ele percebe que ele é aquele cara mesmo. Ele é o Tyler Durden, assim. Cara, eu assisti novamente aqui a cena do tiro e é esquisito porque ele dá o tiro na boca. Ele não erra, ele não desvia. O errado é ele ter vida nessa cena. É muito... Eu falei, né? Eu até falei, vou rever essa cena porque do jeito que estavam falando, eu falei, meu, acho que eu vi 10 vezes do filme e 10 vezes diferentes. Mas ele dá o tiro na boca. O estranho é ele não morrer nessa cena. Sim. Tanto que quando mostra a câmera atrás do Tyler, tá com um buraco filha da puta no cucuruto dele, como se tivesse entrado pela boca e saído por lá. E outra, nas teorias, quem garante que ele tá vivo? Quem garante que isso tudo o que acontece, esse final não passa de uma imaginação? Ah, não, tem uma porque coisa a Marla fala com ele, né? A Marla e os outros pessoal do projeto têm contato com ele. É exatamente nessa cena que ele observa uma van saindo... E a galera do projeto de destruição sobe e a Marla tá junto com eles. Porque ela havia sido sequestrada anteriormente. Mas não é a van, é aquele mesmo ônibus que ela entrou. Exato, é o mesmo ônibus. Aí tem o diálogo final, em que ela percebe que ele tá todo fodido com um tiro no meio da cara, né? Ele olha pra ela e diz: você me conheceu numa época estranha da minha vida. Você atirou em você? É, mas deixa eu falar, Marla, olha pra mim. Eu tô bem de verdade. Confia em mim. Tudo vai ficar bem. Você me conheceu numa fase muito estranha da minha vida. Essa é uma frase que eu já usei tantas vezes pra justificar qualquer merda que eu tenha feito, cara. Você me conheceu, foi muito estranho na minha vida. Pô, é isso aí. Matheus, você é a pessoa mais fajuta que eu já conheci na minha vida, velho. Eu devo ser, mas eu já... Cara, tá, tem o gatilho pronto, tá ligado? Pá, aconteceu, opa, aqui agora, foi isso minha vida, foi mal, desculpa, é automático, cara. Eu usei diversas vezes, cara. Então quer dizer que os diálogos que você utiliza não são seus, né? São de filmes que você retirou. Eu não acho que é que eu tô copiando, eu só uso um roteiro adaptado. Meu roteiro no original, só isso, mas tem um prêmio do mesmo jeito, cara. Vontade. Ok, gente, a gente sempre vai ter Paris, tá? Nossa. Aí no final das contas, os prédios explodem e começa a tocar. Acho que eu não escolheria uma música melhor pra finalizar esse filme do que o Where Is My Mind, do Pixies. É fantástico, né? Gente, alguém tem esse filme em DVD? Porque eu queria rever a última cena, porque no download que eu fiz aparece um frame. Quando você pausa o frame é um negócio horrível. É, uma piroca gigante. É, então é real, não é do download, tem não. Isso. Ninguém colocou. Não, não. Tem isso mesmo no DVD. É uma piroca gigante, é. Exatamente, a gente esqueceu de comentar isso. No decorrer do filme, eles contam de que o Tyler já trabalhou como projetista. Projetista ou projecionista? Não, projecionista. Projecionista, né? Ele tinha um costume um pouco ortodoxo de filmes com famílias, filmes de crianças. É que, pra quem não sabe, um filme no cinema, ele não vem em um rolo, ele vem em vários. Vinha, né? Calma. É, hoje é digital. É, né? Tem, mas vinha, o tempo sim era. Sim, é, sim. Eu fui no cinema lá em Minas Gerais, terra do nosso amigo Matheus, e aí. Não, pô, super apareceu. Apareceu DVD, DVR na tela, DVD hippie. Nossa. O cara baixou, velho. Que errado. Você pagou pra assistir um filme de torrent, velho. Da hora. Porra, cara. Você pagou pra. Que errado, cara. E era o Cinemark dele. Desculpa, mas eu pensei que você era de Minas. É que você fala tanto do pão de queijo, né? É, maldito cara, estereótipo. É que meu pai é mineiro. Eu sou dos filhos de santo. É uma bagunça, cara. Preocupa não. Mas eu já morei lá um tempo também. Então dane-se. Tá, eu conheço bem. Lugar. Enfim, no final das contas, ele tinha mania de. Quando ele tinha que trocar de um rolo pro outro, ele colocava dois frames, assim, com um pênis. E é muito rápido, o seu cérebro acaba não conseguindo processar. Você meio que sabe que viu alguma coisa, mas não sabe exatamente o que você viu. Existe uma gama de teorias aí na internet, né? Que a internet é esse lugar que as pessoas acham que... Pra isso que a internet serve. Exatamente, e eu sou da teoria de que se tá na internet é porque é verdade, velho. Se tá no Wikipedia é porque é verdade. Existem algumas teorias sobre esse filme. Por exemplo, a teoria do Calvin Haroldo. Vocês lembram do Calvin Haroldo? O cartoon? Sim. O que era o Calvin? Era uma criança solitária que criou um amigo imaginário. No caso, era o bichinho de pelúcia dele. Harold. E que ele conversava com ele. Ele tinha um grupo só para meninos. Chamava Gross, né? Get a Ride of Slim Girls. Alguma semelhança com o Clube da Luta? Amigo imaginário, um grupo só para meninos. E eles dizem. Pois é, né? A teoria diz que ele cresceu, e o que no caso o Calvin cresceu, e o amigo imaginário dele tinha sumido já, e meio que ele volta novamente para ele. Volta novavamente, ficou boa, né? Eu não tinha escutado essa teoria ainda, mas é válida. Faz um pouco de sentido, assustadoramente falando. Então vai vendo. Tem a teoria Calvin Haroldo mais Cavaleiro das Trevas. Essa é bizarra. Era Calvin Haroldo quando criança. Cresceu, virou Tyler Durden. Cara, o Coringa. Como é o Coringa? Ele é uma pessoa estável. Só deixa claro, o Coringa do filme do Christopher Nolan, que é o Heath Ledger. Esse Coringa. Tem 80 por aí. Esse aí que a gente tá falando. Coringa do Cavaleiro das Trevas. É uma pessoa estável, com tendência a provocar explosões, cheio de cicatriz no rosto, e tem uma predisposição um pouco anárquica, né? A gente pode dizer assim. Se você parar pra pensar, são personalidades bem semelhantes, cara. A gente pode dizer que aí o Coringa do Heath Ledger é o último estágio de loucura do nosso narrador. Sim, mas é que aí o... no caso, nesse ponto, eu já teria perdido um pouco o objetivo dele, porque o Coringa, ele quer, como eles falam no filme, ele quer ver o circo pegar fogo, ele só quer ver o caos. Já o Tyler, ele tem um motivo, tá ligado? É através do caos que ele vai chegar. Exatamente. Na verdade, o Tyler acredita que você tem que ir ao fundo do poço pra poder subir. O Red Ledger só quer chegar no fundo do poço, encher de gasolina e tacar fogo de novo. É diferente. Assim, seria um estágio acima, né? Se for, acompanhar a evolução da loucura do Tyler durante o filme, né? Poderia fazer sentido, né? Não é um certo, não é um errado, mas é questionável. Sim. Não é uma coisa muito improvável, né? Tem outra teoria que diz que a Mara Singer é imaginária. Essa eu acho um pouco viajada, porque ela aparece em vários trechos do filme. Às vezes ela até conversa com outros, né? Lá na cena do restaurante ela conversa com o garçom, né? É, essa coisa que eu falei. Uma vez eu vi o filme tentando analisar essa teoria. Por exemplo, quem serve essa teoria diz que, por exemplo, quando ela atravessa a rua, os carros não batem nela. Sim, porque eles estão buzinando, desviando pra não bater nela. Não é como se eles não vissem ele. Se ela não existisse, tipo, passaria direto. Ou seria uma coisa um pouco mais bem trabalhada. Mas ela causa impacto com as pessoas, além do narrador ou do Tyler Durden. E, por exemplo, como eu falei, ela é um gatilho pro filme. Um gatilho real, uma situação a mais que aparece. Não vejo motivo pra ela ser imaginária, assim como o Tyler é. Eu tentei, essa última vez que eu assisti, eu tentei ver por essa ótica, né? Será que a Marla também é fictícia, mas pelos complementos que o Matheus diz, eu acho que é pouco provável. Bom, enfim, algumas curiosidades aí, a que o Zé comentou, né, daquele paralelo que enquanto um tava ficando feio e acabado, o outro ia ficando bonito e bronzeado. Gay! Tem uma coisa bizarra que aconteceu na produção, cara, que numa das cenas de luta, o Edward Norton deu um soco no abdômen do Brad Pitt, e o abdômen dele tava tão duro que ele quebrou o dedinho. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Essa eu não tinha ouvido também, não. Uma vez eu machuquei meu dedinho quando eu bati a mão na parede sem querer. Mas não foi nada demais. Porra, mas que abdômen de concreto é esse que é possível, mano? É bizarro. Exato. Muito bizarro, porra. Sim. Outra que, assim, nunca foi confirmado, tá? É apenas uma hipótese, mas a cena da caverna... Essa é muito boa. Assim, eu não sei até quando a gente pode acreditar nisso, né? Mas o estúdio que fez os efeitos visuais, o que chama Blue Sky Studios, ele já tinha um contrato com outra empresa, que chama VIFX. São as mesmas empresas que trabalharam no filme Titanic. Eles dizem que tinham à disposição uma biblioteca de elementos de respiração genérico criado para filmes. Pode ser, não estou afirmando que seja, que a cena de respiração da caverna fosse a voz do Leonardo DiCaprio em Titanic. Caramba, esse cara tá indo longe demais, eu acho, velho. Cara, eu gosto dessa teoria, cara, porque alguma coisa de bom tinha que sair daquela merda, daquele Titanic. Porra. O filme não é ruim, não. Ah. É um clichê, mano. Ele é bom. Lucas. Porra, você, cara. Logo você, cara. É, Matheus, acho que só você defende essa teoria que o Titanic não é um filme bacana. Porra, beleza. Vem me dizer que você não foi na locadora e alugou aqueles dois VHS que o filme vinha em duas partes, tá ligado? Nossa, era. Eu fui no cinema. Eu sou mais antigo ainda, eu assisti no cinema. Nossa. Mano, você tá tranquilo. Velho. Não, 97, cara. Olha, então, mano, 97 não tinha cinema em Mauá. mas Mauá eu acho que ainda não tem cinema, mas enfim, não, uma outra pauta. Eles estão agora passando aquele negócio de fotonovela, tá ligado? Com aquele projetor, retroprojetor, que você põe uma folha de acetato. Eles colocaram no meio da praça hoje. Tem de ler só no meio da praça, tá ligado? Isso atrás do Clube dos Índios também, que fazem um Paradigma Clube da Luta, só com arco e flecha. O top de Mauá é isso, cara. Faz os dois tranquilo. E com apenas dois coquinhos você faz os dois ao mesmo tempo. Cara, que absurdo, velho. Cara, alguém consegue imaginar o narrador como Champagne ou Matt Damon? Cara, olha, eu acho que... Porra. Eu não gosto do Champagne, mas ele é um bom ator, eu admito. E o Matt Damon, cara... Nessa época talvez, hoje não, mas nessa época talvez seria feito bom narrador. Eu acho que o Matt Damon não funcionaria como narrador. O Champagne funcionaria bem, muito bem. Ah, o Champagne ele funciona eu acho que quase qualquer coisa, né, também. Então, eu acho que o Champagne seria melhor um Tyler Durden do que o narrador, viu? É porque ele tem aquela cara de bandido que bate na mulher, né, velho? Exatamente. É que meio... Tá bom, não vou falar muita coisa sobre. A gente tá tranquilo, então. E uma produção do Peter Jackson como diretor... cara. Olha, esse filme tem 2 horas e 17. Se o Peter Jackson pega um filme de 200 páginas... Seria uma trilogia... De 4 horas para o filme. Cara, você ia ter 40 minutos de um professor de química explicando por que, que dá pra fazer glicerina com sabão. Tipo, se eu falando por 2 minutos deve ter ficado chato, imagina um professor falando por 40, cara. Você ia ter 25 minutos de pessoas falando que o nome dele é qual mesmo? Nossa, cada nome em que ele fosse nos grupos de apoio fosse um meio diferente, ia ter uma explicação pra aquele nome, pra você ter ideia. Além de músicas, as músicas iam ser cantadas pelos personagens, cara. Pode ter certeza disso também. E tem aquela velha história, né? Se o Peter Jackson fosse adaptar um tweet de 140 caracteres, ele faria 2 filmes de 7 horas. Gente, isso não surgiu da minha cabeça não, tá? Na verdade, tanto teve o Peter Jackson, o Bryan Singer e o Danny Boyle foram cotados pra direção desse filme. E o Matt Damon, ele também foi cotado, né? Só que na mesma época, eu acho, ele fez o talentoso Ripley. Tá, Rafa? E aí eu fui atrás da questão da bilheteria, 100 milhões foi o que ele arrecadou realmente nas bilheterias. Então mesmo na bilheteria ele já conseguiu recuperar o investimento gasto no filme. É, não deu muito lucro, mas pelo menos não saiu no prejuízo, no fim das contas. É, 40 milhões, né, de lucro, tá bom. Ah, pra época, né? 16 anos atrás. Agora eu pergunto pra você, Matheus, agora é um devaneio. E se fosse o Michael Bay dirigindo esse filme? Cara, as explosões que duram 30 segundos no final do filme iam ser dos primeiros 20 segundos de filme até as últimas 3 horas e 40. Ia ser muito bom, cara. Ia ser cara. Só isso. Não, ia ser aquele... foda. Ia ser foda, ia ser foda. É que daquele videozinho lá, não sei se vocês já viram, se Up tivesse sido dirigido pelo Michael Bay. Os caras eram a montagem do Up, mano. É muito engraçado, cara. Toda hora tem os explosão, balões, véio. Né, cara? A casa ia ficar já explodindo, fácil. Cara. É, o Michael Bay tem essa certa tara por explosões, né? É. Que errado. Imagina um clube da luta com Bumblebee e Optimus Prime. Seria fantástico. Cara. É, tipo... Ia ser tipo clube da luta. Ia ser clube da luta em Mecha, tá ligado? O narrador e o Optimus Prime pode ser o Tyler, cara. Dá pra fazer um paralelo aí. Eu tô imaginando, agora o Shia LaBeouf conversando com o carro dele, fazendo um clube da luta com o carro dele, daí ia juntar com aquele outro filme lá, Gigantes de Aço, tá ligado? Nossa, Círculo de Fogo. Bom, pessoal, quem quiser nos seguir no Twitter, @ Rio de Curva. É, curta nossa página no Facebook também, Curva de Rio Podcast. Se quiser o contato de qualquer um dos participantes, é só ir no curvaderio.com, aba Quem Somos. É, no site também tem a aba de contato. Por favor, mandem e-mails, comentem a postagem do episódio. Fazemos questão de que vocês participem junto conosco. Muito obrigado, Zé, Lucas, de novo, Rafael. Sempre bom falar com você. Boa noite a todos. Falou. Valeu. Falou. Gente, o Bob... É, interpretado pelo ator Michael Lea-Day. Ele é, na verdade, ele é músico, né? Ele cara? É músico, cara. Eu fiquei muito ansioso pra escutar aqui. É Meat Loaf. Sei lá como se pronuncia isso aqui. Meat Loaf é bolo de carne, né? É, então. E assim, ele hoje você não consegue olhar e perceber o mesmo personagem. Você não consegue identificar que seja a mesma pessoa. Ah, ele deu principalmente por causa da falta dos seios, né? Faz muita falta naquele cara. O Rafael tá aí pra poder substituir, não tem problema nenhum. Mesma é coisa. Verdade, né? O Rafael é só pintar o cabelo de loiro, tá lá. Beleza, então vai tomar no seu cu de novo, Matheus. Só pra não perder o costume, né?